O de pau que diz: eu sou madeira, beira boa da val, tris, tris, risca certeira, meio a meio, rio, rio, silencioso, sério, nosso pai não diz, diz, risca terceira, água da palavra, água parada pura, água da palavra, água de rosa dura, proa da palavra, duro silêncio, nosso pai. Margem da palavra, entre as escuras duas margens da palavra, clareira, luz madura, rosa da palavra, puro silêncio, nosso pai. Meio a meio, rio, rio, por entre as árvores da vida, o rio, rio, rio, por sob a risca da canoa, o rio, viu, vi, o que ninguém jamais ouviu, ouvi, ouvi, ouvi. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro aflora, tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai. Silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, quando mais dentro afora, tora da palavra, e um pau enorme, nosso pai. Meio a meio, rio, ri, por entre as árvores da vida, o rio, rio, ri. Sob a risca da canoa, o rio, viu, vi, o que ninguém jamais ouviu, ouvi, ouvi, ouvi. A voz das águas, asa da palavra, asa parada agora, casa da palavra, onde o silêncio mora, brasa da palavra, a hora clara, nosso pai. Hora da palavra, quando não se diz nada, fora da palavra, mas dentro aflora, tora da palavra, rio, pau enorme, nosso pai.